Yo, Antraz, 2014, Genesis MC, yeah, yo, os últimos minutos. Existe uma linha quase invisível que nos separa do mundo das almas, e você só ultrapassa essa barreira quando a sua vida está acabada. É um ciclo que todos nós vamos vivenciar, infelizmente. Estamos condenados desde sempre a viver isso eternamente. Não foi provado nada, tudo não passa de meras teorias, aonde o conveniente é aceitado pela grande maioria, pelas massas que acreditam no que conforta os seus corações, que os deixam a par das infames e assustadoras ilusões. Isso só vai chegar até você quando estiver no fundo do poço, querendo encontrar respostas verdadeiras que aliviem o seu desgosto. Em saber que tudo é mentira e ninguém veio até você pra esclarecer as suas dúvidas e te fazer parar de sofrer. Yeah, a dor é imensa e os analgésicos não adiantam mais, porque o efeito é momentâneo e depois a dor volta mais voraz. Começa a achar que era melhor morrer ao estar passando por esse martírio, onde depende dos outros pra tudo, está no estado vegetativo. A porcentagem de chances que você tem de sobreviver vão acabando conforme os minutos que passam, não há mais nada a fazer. Estranho ter me talent, estado de ar de paz. Estudo mística, me chuta o nil, hold them cis. Estilo please, multi-be bacteria wild. Genesis, alantra, devore de microphone, check. Check, Genesita y ese. El cielo se despeja, pero no el miedo de tu cabeza, y los susurros de tu oreja reflejan que en linaje de comparación, tú y yo prefiero ser un simple ser reservado que un complicado tarado que ha tardado toda una vida buscando aquel significado. Prófugo de la vida, alivia saber que tus complejos están haciendo viejos. Germino consejos, florezco en este ermitaño, talento lento se vuelve el otoño. Extraño versos ocultos en un folio, repudio mi odio para convertirlo en tu dolor de oído. He oído gritos de generaciones perdidas en el olvido, dirigido a lo desconocido, en nocivo, pero siempre nos ha ido bien. Mordido por culebras que hoy celebran mientras se enferman con su propio veneno. No venero a ningún ser de mármol, heredo miedo del fango. Heredo miedo del fango, yeah. Stranger than my talent, start the year that passed. It's just a mission, now hold them, see it's a place. Multiple bacteria, while it's Genesis and Anthrax, the border test microphone, shit.